O Espírito de Deus está presente. Hoje quer fazer feliz teu coração. Quer mudar o teu destino, dar um novo amanhecer, consolar teu coração, se você crer. Espírito de Deus, vem consolar os corações. Espírito de Deus, vem quebrar todos os grilhões. Espírito de Deus, com tua força e poder, muda tudo e faz teu povo reviver. Espírito de Deus está presente. Vai movendo as águas, é só você entrar. Toma posse da vitória, tua bênção já chegou. Creia nisso e serás sempre um vencedor. Espírito de Deus, vem consolar os corações. Espírito de Deus, vem quebrar todos os grilhões. Espírito de Deus, com tua força e poder, muda tudo e faz teu povo reviver. Espírito de Deus, vem consolar os corações. Espírito de Deus, vem quebrar todos os grilhões. Espírito de Deus, com tua força e poder, muda tudo e faz teu povo reviver. Muda tudo e faz teu povo reviver.